participante do café, deu, sei lá, 5.9, 5.8. Pô, vai fazer alguma diferença? Aí é o que nunca aparece no carro. Internação, gente, é um inferno. Mas não tem mais veia. Quando você acessar e colocar o catéter, acessou a veia, conseguiu colocar o catéter, esquece, a gente vai trabalhar com aquilo que tem ali, não é? É, talvez. Então, é, mas de catéter, de acesso venoso, tem isso até nesse manualzinho da veia, que eles falam. Mas eu tô sendo sincera, tá? Não, não dá pra você fazer tudo sem o que eles falam, como você trabalha. Esses protocolos, os primeiros protocolos que vieram de coleta, tudo de ensino, né? E a gente foi adaptando para fazer nossos testes para veterinário. Muita coisa a gente consegue fazer? Consegue. Mas muita coisa é impossível. Nosso paciente é diferente. Então, eu tenho que falar para vocês o que é o certo. Daí, se a gente vai conseguir fazer, é outra ciência. Tem animal, ó, ave, que a gente coleta acesso venoso de ave, né? A gente acessa a veia da asa. Pega a primeira veia aqui, estoura. Aí põe o gelinho, põe aquele negócio para estancar o sangue, fecha a asinha e deixa parar. Aí você tenta dar outra, estourou também. Dependendo da alteração que o animal tem, né? O vaso fica mais frágil. Estourou. Aí falei, agora, ferrou, só tem jugular. Tem que dar jugular. Aí você pega uma jugular, tá, vem o sanguinho errado, vai ver alguma coisa. Mas ainda não é o suficiente para você fazer toda a sua análise. Vamos pegar da outra veia? Vamos pegar da outra jugular. Estourou também. E aí? Ai, não podemos coletar da região do hematoma, que só vai dar alterado. Tá, e aí, o que eu faço? Entendeu como chega numa hora que nós, da veterinária, a gente empaca, a gente é limitado, né? Igual a medicina humana. Que as regras vêm, que a gente tenta aplicar, mas nem sempre é possível. Né? O que a gente tem lá como regra, a gente tenta seguir. Se a gente não está dizendo que altera, vamos evitar. Mas é que nem ele está falando, você está com internação de um gato lá, não tem mais veia, né? Animal super hipotenso, você já tem um acesso venoso ali, você só quer uma creatinina para acompanhar a evolução desse animal. Você não vai coletar? Você coletaria? Não, pode falar. Corticoide nas aves. Outro não aplica nada porque a literatura diz que não pode. E o outro aplica, mas aplica um pouquinho. Os três trabalham de maneiras diferentes e dá certo. O que vale? A literatura ou a prática do cara? Não entendi nada. A prática, né? A experiência que tem. Entendeu? Não gostou. Não, é nada disso. Eu coletaria no acesso. É porque não, eu só vi a lenda que eu nunca escutei. Não é novidade. É que a gente não fala muito de laboratórios, de coletas. No começo, eu venho assim, só assim. Mas é comum, acesso, lá. Já puxa, já manda. É comum. Tudo, entendeu? É comum, pessoal, no coleta. A gente atende uma clínica que é 24 horas e vem muito sangue coletado de acesso. Muitos vêm, tipo assim, vários coágulos, tá? Não dá nem pra fazer problema. Mas muito dá para fazer. Mas aqui, o clínico sabe que ele coletou de uma via de acesso que, segundo a literatura, não é indicado. Ele vai avaliar o resultado. Se ele achar que está bom, ok. Entendeu? Tem algum caso que você usa uma jugular e aí aconteceu alguma coisa e você não pode usar nessa, na outra jugular? Tem alguma coisa tipo medicação ou estourar a veia para algum animal e não poder pegar na outra? Não comigo lá. Normalmente faz na asa, a asa vai muito bem. um parque de animais de pequeno porte. De cães e gatos? É. Tem, tem um exame que a gente faz que é, chama supressão, estimulação com uma CTH, a gente fazer controle de hiperadreno policismo. Tudo bem, hiperadreno? A gente coleta o sangue da jugular do animal, a gente precisa de uma amostra grande, um volume maior, aplica essa medicação em qualquer outro vaso, vamos supor, uma cefálica direita. Quando eu for coletar sangue de novo, eu não vou coletar sangue desta mesma veia que eu apliquei. Se eu aplicar, por exemplo, que você falou, essa medicação na jugular, nessa jugular que eu apliquei, eu já não vou fazer mais nada. Eu vou coletar, não vou fazer mais nada. Isso também. Tem alguns protocolos de coleta que falam, não coletar sangue de vasos sanguíneos que já tenham sido infundidos com qualquer medicação. Porque, eu não sei se era isso mesmo, eu posso estar confundindo. Mais de alguns anos atrás, quando eu trabalhava no trabalho, tipo, se aconteceu alguma coisa em uma jugular, eles não deixavam a gente pegar em outra. Pegava um pouco mais para baixo, alguma coisa assim. Principalmente com medicação. É, para evitar. Principalmente porque, no meu caso, quando eu vi isso, a ego tinha um problema de coagulação. Não sei se. Pode ser porque é um grande vaso, né? Se tiver algum problema de coagulação, vai se falar em sangue com ele. Porque é um cavalo, a veia é. A largura dos dois dedos dele. Agora, não sei se foi isso, mas. Aí eu não sei. Tem até uma sede, né? Se coleta em cima, estourou, você vai pra lá, vai descendo. Né? Você vê que cada animal tem uma particularidade, né? Quanto mais difícil lidar com aquele animal, mais a gente tende a sair das regras e tentar trabalhar com o que a gente consegue. Né? Isso vai ser muito isso, aqui tem que ser bem uma gaia. Animais de cativeiro e de vida livre, né? Onde a dieta é diferente, a exposição ao estresse é diferente, a exposição a agentes infecciosos é diferente também. O seu programa, fatalmente, os seus fatalmente vão ser diferentes. Tanto é que na literatura, existem valores de referência para duas espécies, para animais de cativeiro e para animais de vida livre. Para o mesmo indivíduo, porque muda bastante. Tá? Dieta, como eu falei para vocês, então, por exemplo, se eu coletar creatinina, coletar massa de sangue para fazer creatinina, com vitíligo bombado, toma bomba, né? Dona aplica aqui, não é difícil a gente encontrar, né? E de um, sei lá, daquele cachorro mental, que é bem magrinho, né? É o cachorro Simpsons. A diferença de musculatura entre um animal e outro é muito grande, não é? Isso vai interferir no exame? Vai, principalmente na creatinina. A creatinina é sintetizada a partir do quê? Da proteína. Todo animal, e animal que eu digo, nós que existimos também, né? Todo animal que tiver uma síntese de proteína, síntese muscular muito exacerbada, ou caquexia, ou seja, degradação muscular, a creatinina aumenta. Sem esse animal ter doença animal. Então a gente tem que saber analisar isso aí também. Tudo bom? Desidratação também, né? Desidratação vai pra muito, né? E aí, uma dica bacana, uma coisa legal, se você tá em dúvida se tá desidratado ou não, você viu o animal, vai, sei lá. Você pediu um hemograma. Se a proteína total estiver aumentada, acima de 8.4, 8.6, esse animal está desidratado. Você pode esperar que a gente abra a clínica dele e vai dar alterado. Está muito, muito alterado? Não. Tá? Mas não, evita de coletar sangue de animal desidratado. Estabiliza ele primeiro, né? Faz toda a fisioterapia e depois você coleta. Períodos de reprodução, precisa dizer, né? Períodos de reprodução, principalmente da espécie do sexo feminino, muito hormônio ali agindo. A gente tem algumas partes de lipemia fisiológica. Aí a gente vai fazer o exame dela no laboratório, vai ver se a lipemia, vai pensar, nossa, será que sabe que tem algum problema? Não, é a época que ela está até a época de reprodução. O que é lipemia? A lipemia é a gordura do sangue. Quando a gente coleta o sangue, a gente sempre fuga. Vai separar a parte celular da parte líquida desse sangue. Essa parte líquida, ela tem que ser transparente. bem linda, sem cor, sem nada. Ali teria essa parte que deveria ser transparente, ela fica branca, igual leite. Aí vai alterar tudo com certeza, para clicar onde trabalhar. Tá? E a altitude? Então, por exemplo, o Corinthians vai jogar, não sei que país aí, que a altitude é absurda, sei lá. Hã? Tá um lugar bem alto aí. Os jogadores, eles vão para esse lugar no mesmo dia que eles jogam? Não, eles vão antes, né? Dois, três dias, às vezes até uma semana. Por quê? Para ele se adaptar com aquela altitude. Né? Senão ele vai ter mal-estar, ele tem enjoo, ele pode ter fome, pode desmaiar. Como que ele se adapta a essas altitudes? Produz mais células vermelhas no sangue, as hemácias. Tudo bem, hemácias? Ele vai produzir mais hemácias para carregar mais oxigênio, né? Oxigenar esse corpo, oxigenar o organismo inteiro. O que, que isso dá de preferência nos resultados do laboratório? Hematócrito aumentado, hemoglobina aumentada, a série vermelha toda vai dar um pouco, estourando. Aí você pega o exame desse animal e olha isso e fala, nossa, acho que é animal com doente, não está. Ah, ele só vive em locais que a altitude é muito elevada. Pacientes cardiopatas, por exemplo, isso assim, é independente da espécie, mas também. A pessoa que é cardiopata, ela tem um problema pulmonar, onde a respiração dela, a oxigenação dela é deficiente, ela tem alteração de série vermelha de hemograma. Só que é uma alteração, é uma adaptação. Esse indivíduo precisa oxigenar melhor os seus tecidos. Então, provavelmente, ele tem um aumento de hematócrito, aumento de hemoglobina, isso daí. Tá bom? Então, quando eu falo que eu preciso conhecer o paciente que eu estou lidando, por três motivos. De acordo com o paciente que chega lá, eu vou saber qual o volume de amostra que eu posso coletar, qual o acesso venoso que eu vou pegar, entre o que ele falou, e o uso do anticoagulante, que não é qualquer anticoagulante que a gente pode usar. Então, só para vocês terem uma noção, mamífero a gente pode coletar até 0,7% do peso corporal desse paciente. Aves, até 1%. E répteis, até 0,8%. Em répteis, eu não coleto 0,8%, eu paro em meio aqui, 0,5%, 0,6%, tá? O que vai definir qual volume que eu vou coletar? O tamanho desse animal, se é um animal muito pequeno, muito grande, características da espécie, tem espécie que é melhor coletar um pouco menos, que às vezes é uma espécie que estressa muito com a coleta, por exemplo, aves. Então, quanto menos tempo eu ficar com ela ali na coleta, melhor. Preferência do profissional, qual vaso que eu vou acessar, qual vaso que eu tenho mais facilidade, né? Volume de sangue necessário, isso vai dizer, isso, o que eu vou basear? Se eu tiver uma penca de exames para fazer, eu tenho que coletar mais sangue. Menos exames, coletar muito sangue. E estado geral do paciente? Às vezes a gente recebe lá no laboratório, isso assim, cães e gatos, né? Às vezes vem animal que está atropelado, tipo, atropelou, a pessoa levou lá ali na clínica na hora, o veterinário fez uma dipirona só, achando que ia passar por uma fratura quase exposta, e era para a gente fazer raio-x. E eu tenho que manusear esse membro que está fraturado, eu tenho que manipular esse animal que está com uma fratura de costela ou está com uma hérnia diafragmática, eu tenho que manipular esse animal para fazer um raio-x. Como que eu vou fazer isso? Não dá. O clínico, ele tem que estabilizar o animal antes de encaminhar para o centro de diagnóstico para fazer exame. Não existe exame de urgência. Ai, meu, põe o animal para ver, ai, pelo amor de Deus, coleta o sangue que eu acho que está com hemorragia, faz uma toque para mim. Pô, peraí, você acha que é hemorragia? Estabiliza primeiro, então. Faz os primeiros socorros. Animal foi atropelado, tá uivando de dor. Às vezes chega uns gatos, que eu não sei o que acontece com o gato. Quando ele é atropelado, ele, toda hora ele tá com a cara no carro, não sei o que acontece. Imagina esse animal com uma mandíbula fraturada, essa articulação totalmente deslocada. Esse animal babando de dor, mimidríase de dor. E o clínico faz só uma dipirona e pede pra gente fazer um raio-x desse animal ainda. Como que eu vou fazer isso? Não dá. Esse animal vai vir com o máximo de dor, de estresse. Ele não vai deixar eu ficar manipulando a cara dele lá, posicionando, fazendo as posições ideais para fazer o raio-x. Ele tá com dor. Silvestres também. Não adianta mandar uma ave para coletar sangue, sendo que ela já tá ofegante, o bico tá aberto. Quando o bico tá aberto, meu, cachorro ela nem pega que vai morrer. Na hora. Não dá para você fazer exame de animais assim. Então, esses animais em estado crítico é comum e tem clínico, isso eu acho que vocês vão, infelizmente, constatar que é verdade. Tem clínico que manda para morrer, manda para fazer exame no laboratório. e morre. Morre assim. A pessoa para o carro no estacionamento, ela desce para fazer a ficha do cadastro, e de repente você ouve uma gritaria, você vai ver o animal tá morto dentro do carro. Teve uma proprietária com um cheirinho de 8 meses mais ou menos. Ela estava brincando dentro de casa, com o Robertinho, a bolinha, jogou a bolinha, ele saiu com ele para pegar e deu com a cabeça com tudo na parede, deu fratura da fratura de crânio. Embolou ele, levou no veterinário, o veterinário falou, colhe esse animal para o raio-x, vamos fazer um raio-x de crânio. Não medicou, não fez nada. Ela embolou o animal no colo, um pincherzinho de 6, acho que tinha uns 6 meses, embolado no cobertor, você nem enxerga a pasta. O animal já devia estar morto uns 15 minutos, mais ou menos, ela nem percebeu. E a gente conversando, falou, poxa, mas você levou no veterinário, fez alguma medicação, alguma coisa? Não, ele falou para mim, correndo para cá. E aí a gente ligou para o clínico e falou, olha, mas o que fazer? Ah, não, eu já sabia. É, ele estava muito mal mesmo. Ah, fiquei aqui uma coisinha, como é que sabia que não ia dar certo? Eu, você não leva morrer aqui? E é todo mundo, viu? Tá quente. Cadê, colega? Cadê mais de você? Então, aí, ó, só para vocês terem uma noção, o papagaio de umas 350 gramas, eu posso coletar até 3,5 ml, tranquilamente, né? Calopsita, ó, 0,7. O que eu faço? É, 3,5. Mas a vida dele permite, hein? Vida de papagaio é boa. Conseguimos. Calopsita, 0,7. Calopsita é complicadinho. Olha essa iguana. 0,5, se ela pisar umas 100 graminhas. O medo é o que? 10 ml. Então a gente vai ser maior, esse é um amigo, a gente consegue pegar uma janela de boa de sangue. Tá? Que agulha que a gente usa para essas coletas vai depender do seu paciente. A gente usa muito lá as agulhas de insulina, principalmente para aves. Tá? Mas um réptil, um jabuti, uma serpente, dependendo do tamanho do animal, pode ser essa 30x7, 25x5,5 aqui. Tá? Tem animais que a veia dele, isso os passeriformes, a veia é mais fina ainda do que uma agulha de insulina. Como você coleta? Umas fotinhas pra gente se divertir muito, né? Alguns acessos de volta. Essa é uma iguana, que é a caudal ventral, que ela tá de barriguinha pra cima, abdômen, o rabo, né? As duas perninhas pra baixo. E aí você entra com a agulha bem, bem 45 graus mesmo. Bem transversal, é lá. Essa veia, gente, ela passa bem longitudinal na hora aqui, ó. A gente consegue sentir o verde? Não. É na natureza. Tá? Não dá pra ver. Se tem um corpo muito grosso, a gente consegue sentir. Bom, veia jugular. Vocês acham que é fácil? Não. Jugular é bem difícil. Tem que ter alguém pra conter. Provavelmente esse animal tá sedado, tá? Porque a contenção tá muito tranquila e já tá com a unha fechada. Mas não dá pra sentir também, nem pra ver. É natureza, tá? Veia abdominal. Eu nunca coletei de veia abdominal, espero nunca coletar porque eu acho extremamente invasivo. É, qualquer coisa que você errar, a gente vai jogar alguma coisa, vai ter sérios transtornos. A Cris, eu não sei se ela coletou, acho que ela já coletou uma vez já. Eu não coletei, prefiro a rodar. Aqui é um passeriforme, tá? Vocês estão vendo um espinho aqui, ó? Sim. É a veia dele. Essa agulha é uma agulha, não é nem a de insulina, é aquela agulha de seringa tuberculosa. Ouviu falar essa seringa na farmácia? Essa agulha ela é grudada, é conectada na seringa, você não consegue desconectar. Ela é mais fininha que a agulha de insulina. Então, você imagina a grossura desse vaso, né? Mais fina que essa agulha não existe. Tá? Casos de animais em que a veia é mais fina que essa agulha, o que a gente faz? A gente faz um corte assim na unha, no meio da alta da água, faça uma veia. Então, quando você fizer esse corte, vai sangrar um pouquinho essa unha. Você pega essas gotinhas, põe na lâmina e faz os pedaços. É o máximo que a gente consegue fazer com passeriforme. Tá? A gente não consegue fazer muita coisa não, mas os pedaços dá bastante interação com o que pode estar acontecendo com esse animal. Tá? Tem algumas limitações, mas enfim, é o que a gente estava falando. É o que tem, é o que dá para fazer. Vamos embora. Vê a basílica da asa, então aqui, ó. É fácil de acessar? É. não é você conseguir fazer com que o animal fique parado, né? O animal parado é mais difícil. Aqui, não sei nem se vocês vão enxergar, mas tem uma veia passando aqui, bem fininha. É um passeriforme, é um canário. Bem fininha aqui, ó. Essa foto a gente consegue enxergar melhor, ela é menor. Vamos tipo aumentar aqui, perder a visão de cima. Algumas aves maiores, né? A gente consegue fazer a coleta daquela veia timitársica, né? Já é um animal maior, mas aí são animais de zoológico, a gente não tem acesso. Veia urinária superficial, pretinho aqui. Dá para coletar tranquilo também, só fazer uma contenção bem, bem bacaninha. E essa veia também, quando o animal não fica parado, para você conseguir coletar, né, puxar essa amostra, a gente toma uma lanceta ou pode fazer com uma agulha de insulina. Você dá um piquezinho nessa veia, ela vai sangrar bastante, aí você encosta o capilar de hematócrito. Já viu esse capilar? Fazer hematócrito? É um tubinho fininho de vidro, bem fininho mesmo, você enche de sangue ali, mais ou menos 80%. 85% dele você enche de sangue. Fecha uma das laterais, põe uma centrífuga, ele vai me dar o valor do hematócrito do animal, vai me dizer se ele está bem ou não. É um dado importante a gente saber se o animal está bem ou não. Define terapia, definir conduta terapêutica, né? E dá para fazer uma fotinha dessa com esse pregaço também. É o que a gente tem para determinar os pacientes, a gente não consegue coletar muito. Vê a basílica de novo, jugular direito junto com o cano. Tem animais, isso é mais para o pessoal desses centros de triagem. O animal está tão mal, eles não conseguem acessar a veia, eles têm que secar a pele, pegar direto o acesso na veia. Quem faz às vezes isso daí é o pessoal trabalha com felinos. Alguns felinos estão bem debilitados, tem que internar, tem que pegar vasos sanguíneos, você está achando, os caras secam mesmo e mandam brasa. Bom? Ah lá, répteis, então jugular, eu prefiro jugular. A dificuldade da jugular é você conter a cabeça desse animal, né? Tem que ter força. Né? Aquela história da vovó que quem tem jabuti em casa pode sentar em cima e sair dando, é verdade, o bicho é muito forte. E para você segurar essa cabeça, tem mais ainda. Então tem que dar uma pessoa para conter e a outra coleta. E quem está contendo, assim, fica lá, vai, pelo amor de Deus, vai, não aguento mais, vai, ganha no dedo, vai, vai. Tem que ser rapidinho, tá? Tem a subcarapaçal, que a crise é craque, ela já pega. Primeira, essa subcarapaçal, só tem que tomar cuidado com linfa, porque do lado dela passa o vaso linfático. Se você contaminar sua amostra com linfa, você perde a amostra, não dá pra fazer nada, tem que descartar. Ocipital, aí tem que ser animais maiores, você tem que ter uma certa prática, tá? Ocipital de novo aqui embaixo, jugular. Dorsal da cauda, tem que tomar cuidado com casos de macho, que o macho muito estressado ele vai expor o pênis, aí você pode fazer um acidente ali, criar uma fêmea, né? Da próxima do órgão do copulador, dos níveis, então tem que tomar cuidado. Veia braquial, isso aí é um tigrezinho d'água. O tigre d'água é bem pequenininho, né? Vocês podem ver, essa aqui também é uma linha, mas eu nunca fui para a grossura da insulina. É difícil, eu vou jugular também, não pega essa veia. Serpentes, para quem quer trabalhar com serpente, aí ó, veia palatina. O problema dessa veia é o quê? Se ela estoura, risco de necrose, edema, inchaço é muito grande. E se isso acontece, dependendo do animal, você tem que sacrificar. Por quê? Os répteis, eles têm. As bactérias que nós temos no intestino, eles têm na boca. Então, pseudomonas, proteus, campylobacter, tudo que causa umas diarreias violentas, eles têm na boca, essas bactérias. Então, imagina, romper esse vaso, essas bactérias têm acesso a essa circulação, aquilo necrosa. Vira um abscesso horrível, o animal para de se alimentar e às vezes sacrificar. Tá? Não é de uso comum, o pessoal não faz muito mal, né? Só os veterinários se tivessem, eles gostam mais da cauda. O acesso é mais fácil, né? Não é uma veia que oferece tanto risco para o animal, a gente também tem que avaliar o risco-benefício da coleta, né? Se for estressar muito esse bicho, causar algum transtorno, então vamos pensar de repente no segundo momento aí da coleta. Coelhos, a gente tem na orelhinha, né, a veia marginal e a veia central. A literatura diz para a gente coletar da veia marginal, porque se eles falam que essas veias de orelha de coelho é muito sensível de romper e necrosar, causar o hematoma e necrosar essa orelha. Aí você tem que amputar essa orelha. Comigo nunca aconteceu, não sei se é comum. Você vai. já põe um algodãozinho e fica escolhendo ali uns 5 minutos. Só não pode apertar muito, né? Só uma correção dentro dele tá discreta. Uns 5 minutos. Tira o algodão, tá bonitinho. Não faz garrote para fazer a coleta, porque senão vai estourar a mesa. É uma veia mais sensível, mas se você for bem delicado com uma coisa de escura, não vai ter problema. Ali também, ó, veia bem central. O pessoal gosta de coletar com a borboletinha. Aqui também, veia central. E tem literaturas que até falam que quando você for coletar mais próximo da ponta da orelha. Porque se nem cruzar, você arranca só metade da orelha. Pra fazer pra não cruzar nada, não precisa arrancar nada, né? Furão. Gente, é bem difícil coletar de furão. Eu não sei se é que eu dei azar, que a maioria dos furões que foram lá com a gente, ou tinha linfoma, ou tinha a imperadora de bruxismo junto com diabetes. Ou insulinoma. Então, insulinoma é um tumor do pâncreas. E linfoma também é um tumor da cadeia de gânglios, né? E esses animais chegam muito debilitados pra gente. A gente não consegue sentir, enxergar. Nem no reza brava você consegue acessar a vida desses animais. Alguns a gente seda, outros não, porque estão muito debilitados. Então, custo-benefício da sedação e da coleta, a gente acaba falando, não. Então vamos tentar acessar o vaso. Às vezes quer dosar uma glicemia para diagnosticar insulinoma, a gente dá um piquezinho na gengiva. Porque a gengiva, qualquer coisa que a gente encosta, já sangra, né? Dá um piquezinho com uma agulha, vai sangrar um pouquinho, você já põe uma palhetinha de glicose, que tem que ser calibrado para esses animais. Ou a gente pega uma amostra um pouco maior para fazer uma análise de laboratório. Tem gente que gosta da veia cefálica, mas é muito curtinho o bracinho deles, né? Então a posição é ruim, quem tá fazendo garrote acaba fazendo garrote já, também com as braças do dedo, tá? É bem complicado. E veia cava cranial eu nunca coletei e espero não precisar, porque deve ser bem difícil. Alguém tem pequenos roedores aí? Porque também, sempre tem, né? Os bichinhos aí são muito amados. Esses animais, especificamente o porquinho da Índia, gente, eles têm uma facilidade, uma predisposição muito grande a serem obesos, né? E aí quando eles vão para a vida cativeira, para a vida doméstica, digamos assim, eles fazem poucos exercícios, comem muito, eles são muito preguiçosos, né? Então fica tudo gordinho. E é muito simples e muito fácil eles desenvolverem diabetes. Então a gente já recebeu lá duas fêmeas, que era uma mãe e uma... A mãe e a filha. A filha chamava Hermione. A mãe eu não lembro, mas eu vou dizer para vocês porque eu lembro o nome da filha. A gente entrou para coletar, a gente vai fazer hemograma aqui em cima, e elas eram umas bolinhas, só que elas eram tudo boazinhas, dava para a gente manipular tranquilo. E aí a dona dela era uma menina com uns 15, 16 anos, ela entrou na sala da coleta com a gente, e eu falei para ela, olha, então a gente vai fazer a coleta, a gente vai conter, você vai ficar só olhando, tá bom? Ah, tá bom. E a gente tentando acessar jugular no mundo. Tentava acessar femoral, tentava acessar tudo quanto é coisa. Tinha até às vezes que a gente tirava a agulha e apertava o ângulo para ver o que estava acontecendo, se a agulha estava entupida ou não. E a maioria das vezes a gente via que tinha gordura, a gordura subia para o tanque normal e entupia a agulha. Falei, vai dar certo. Aí tudo bem, furava aqui, furava ali, deixava a bicha uma peneira que a proprietária não queria sedar. Veterinário também não autorizou sedação, ou seja, vírice, né? E aí, uma hora a gente estava ali e tal, consegui acessar a cefálica, na hora que eu consegui, antes de eu conseguir, a proprietária estava assim, vai, Hermione, quem te ama, titinho? E você já pensa. Conversando, mas assim, que é o Zinho. Eu tinha que te comentar. fechava 6 horas da tarde. Lá fora só posso às 7 da noite. Encontrei esse senhor. Tá bom, vai, vem, fechou. Aí ele foi mais uma enfermeira, lá, vem, né? Fazer bom. Atender a pessoa. E ela não desce. Pior que isso. síndrome, com esses sintomas desses animais. Tem muita gente pesquisando, porque só começou a aparecer agora, né? Então, é difícil procriar, então a gente ainda está aprendendo a lidar com eles. Mas quando vem para a coleta, a gente faz exatamente essa cara. Exatamente. Olha, eu acho essa foto ideal, é perfeita essa parte. Anticoagulante, o que a gente vai usar para animais silvestres? No geral, a gente pode usar heparina, tá? Para tudo. Aves, répteis, lagomorfos, musterídeos, que são os roedores, pequenos roedores, pequenos roedores. EDTA, nunca, nunca, nunca, anota aí que a questão da prova, você que está pensando nessa na prova, nunca usa para répteis. Nunca, nunca. Nem se a dona da Hermione tiver sua cara. Tá? A memória severa você perde a sua criança. EDTA. É tetrasódico, ácido tetrasódico, você pensa que é assim. Tá? Então a gente preconiza para não usar para réptil. Então, via das dúvidas, usa heparina para tudo. Dá para você fazer hemograma com a amostra que está aqui, biotina, tudo. Tá bom? Tem alguns laboratórios que trabalham com citrato, que é um tubo que a gente usa para provas de coagulação, mas é um tubo muito caro e é difícil a gente conseguir achar os de microcoleta. Tá? Não são todos fornecedores que vêm dentro. Isso é um exemplo para vocês verem como esse tubo faz a diferença. É uma amostra de um réptil, de um jabuti que ficava internado com a gente, que a gente tinha discussias direto, ficava internado com a gente 2 meses lá. E assim, a gente colocou essa mesma amostra nesses tubos diferentes. Vocês estão vendo que aqui está amarelinho, tá? A amostra do réptil normalmente é um pouquinho amarelada, tá? Essa mesma amostra a gente colocou no tubo roxo, onde a gente jamais poderia ter colocado. O que que aconteceu? Tá vendo que está vermelhinho aqui, ó, mais claro? É o sangue que hemolizou muito mesmo, a hemólise acentuada. Essa amostra aqui nesse tubo, eu não consigo usar para mais nada. Eu não consigo fazer lembrança para mim, para nada assim. Tá? Então, presta atenção aí nos anticoagulantes. Outra coisa, vocês vão fazer coleta de sangue no hospital, no laboratório. Quando a pessoa está coletando o sangue de vocês, ela encaixa, ela entra com o vácuo na sua veia, né, com a agulha. Ela encaixa um tubinho e esse tubinho vai se encher sozinho de sangue, é isso? Aí ela espera encher determinado volume, então enche até a boca, né? Ela tira esse frasquinho, vai pegar outro com a mão homogeneizando assim. Encaixa no outro, aí aquele que ela encaixou vai começar a encher de sangue, e aquele que estava na mão ela está homogeneizando, certo? Observe a maneira que elas homogeneizam. Não é aquela velocidade, assim, quase parando, porque senão o sangue vai coagular. E nem é fazendo caipirinha, porque tem umas que começam a fazer caipirinha. Não pode, dá hemólise, tá? Onde que a gente aprende que é a homogeneização dessa feita dessa maneira, que eu vou falar pra você, no manual da BD. Isso, o fabricante preconiza que os tubos de EDTA, ó, heparina, né, citrato, a gente tem que homogeneizar de 8 a 10 vezes. Vocês acham que todo mundo faz isso? Né? Principalmente aqueles tubinhos de microcoleta. Ele é um tubinho chato de trabalhar. Se você não homogeneizar bem, bem, bem, vai coagular sua amostra. Coloca a amostra lá, coloca a amostra no frasco, a amostra tem que ter contato com a parede do tubo para pegar todo o anticoagulante que está ali. E aquele pequenininho, eu homogeneizo umas 20 vezes. Porque ele é bem chatinho mesmo, ele acaba coagulando. Tá bom? Então existem essas normas, ó, tem um manual que é o CRSI, que é um guideline mundial. Explica pra gente como que a gente tem que coletar, o que que a gente não deve fazer. E isso é humano. A gente trabalha com veterinário, mas a gente percebe que tem muito a ver. Tá? A gente faz coleta com o que a gente acha que faz e tá bom. Tá? Hematologia. Por que que a hematologia desses animais silvestres é tão difícil da gente trabalhar? Porque cada um tem sua particularidade. Né? Então, só vocês entenderem, ó, a massa de campo dura 120 dias. Ai, Pedro, mas pra que eu preciso saber isso? Graças a essa informação, a gente desenvolveu exames de frutosamina, hemoglobina glicada, são exames que têm a ver com a hemácia, mas que a gente consegue diagnosticar outras doenças, então é uma informação importante. Olha no caso dos répteis, quanto tempo dura uma hemácia de réptil? 680 dias. Olha das aves. Esses prazos de vida, essa vida média dessas células, está diretamente ligado com o metabolismo desses. Quanto mais rápido o metabolismo do animal, menos tempo as células dele vivem. Então, dessas aves, que é um metabolismo extremamente acelerado, as hemácias vivem menos. Dos répteis em geral, é aquele metabolismo lento, né? Tudo quase parando. É outro tipo de metabolismo, outra hematopoiese. E as características das células também são muito diferentes. Por isso que não é fácil trabalhar com a amostra de sangue desses animais, de aves e répteis. Essa aqui é uma hemácia de ave. O que ela tem diferente da nossa? E por causa deste bendito núcleo, nenhum equipamento consegue fazer a leitura dessas amostras. Toda a leitura do hemograma de aves répteis é tudo manual. A gente tem os reagentes, tem a amostra, mistura a gotinha disso com a gotinha daquilo, põe na câmara de Neubauer, sabe a câmara de Neubauer? Leva no microscópio e põe na bolinha. Imagina um zoológico que tem 20, 30, 41 vezes por dia para fazer. O cara fica o dia inteiro com a bolinha. Né? Demora, demora, mas é a única maneira que tem a gente fazer e o resultado vai ser confiável. Tá? Faz os pedaços, faz uma cópia e vamos comprar bolinhas. Tá bom? Essa é a principal particularidade das aves, das espécies da aves e répteis. O meu ministro é isso, uma questão da cópia. Também. É, anfíbios e peixes também. E aí, gente, de acordo com as características dessa célula, o tamanho do núcleo, o tamanho da célula, a cor do citoplasma, quando aparecer alguma célula diferente como essa, a gente já vai saber interpretar esse exame. E quando eu vejo isso no microscópio, eu escrevo para você no áudio. Essa célula aqui é uma hemácia jovem. Por algum motivo, esse animal está precisando repor hemácia na circulação. E essa hemácia jovem apareceu ali na circulação, quando ela deveria estar lá na medula ainda maturando. Por que, que ela está ali? Alguma coisa aconteceu. Né? Eu lá no laboratório, eu tenho que relatar no áudio que eu estou vendo. Quem vai julgar se é relevante aquela informação ou não é o clínico. Tá? Então é isso que eu olho no microscópio que eu vejo. Às vezes aparecem umas hemácias assim, ó. Uma grudadinha na outra e a outra tá sem núcleo. O que, que é isso? As hemácias do réptil especial, eles têm a capacidade de se diferenciar, de se dividir em outra hemácia. Então, assim, esses animais que a gente não sabe se são, mas eles não são. Eles são altamente especializados e hematologicamente desenvolvidos. Numa extrema necessidade de repor esse hematócrito para baixo, se esse animal tem uma anemia severa por algum motivo, essas hemácias vão começar a se transdiferenciar em outras. Isso não existe na gente, vocês humanos, não existe no campo, não existe no campo. Tá? E às vezes uma hemáciazinha sai meio diferentinha, né? Sem dúvida. Outra característica, não só das aves, mas dos répteis, pessoal, são esses heterófilos. Alguém aqui já viu pus de ave do réptil? Por que que é puro, firme, pus das aves dos répteis e não é aquela coisa com pólipo, né? Aquele banho, como fala bem, né? Como diz, cara, de igual de cão e gato. Por que que é diferente? Por causa dessa célula. Essa célula, cão e gato não tem. Esses núcleos aqui dentro, esses núcleos, esses citoplasmas, esses vacúolos, né? Esses grânulos aqui dentro, ó, esse dedinho, ele tem enzimas aí dentro. Quando esse grânulo, em algum momento, ele rompe, extravasa por meio essas enzimas que estão aí dentro, essas enzimas fazem com que o pus fique duro. O pus, o que que é? É material proteico e leucócito morto, não é isso? Então, o leucócito morto, o heterófilo morto que está ali, ele rompeu, liberou essas enzimas que estão nesses grânulos e esse pus ficou duro e a gente fala que é um cássio. Então, às vezes você vê que é como um papagaio, um cássio perto do olho, né? Nas patas, você vê umas bolinhas e fala, nossa, nódulas do olho, o que, que é? Não, é pus, porque o pus desses animais é duro mesmo, tá? E a gente não fala tudo, não fala o cássio. Os coelhos também? Coelho tem heterófilo, é. Pequenos roedores não têm heterófilo. Eosinófilos, então alguns indivíduos, alguma literatura diz que aves não têm eosinófilo. Então, Então, será que a gente pode pensar que a ave não tem reações de sensibilidade alérgica? Se ela não tem osinófilo? Né? Tem literatura que fala que é raro em aves. Raro. O que significa raro? Tem. Tem, mas tem pouco. Aí você fuça mais na literatura, você começa a achar valores de referência de determinadas espécies, tá lá, tem osinófilo. Então, assim, não dá para abranger para todo mundo, né? Não dá para dizer que aves não têm osinófilos. Não, é raro. Tem, não tem? É raro. É raro, tá? Então, os processos alérgicos e as verminoses que a gente mais detecta. Olha que diferença de uma célula para outra. É a mesma célula, mas são animais diferentes, ó. Uma é cacatua, da esquerda, e aqui é papagaio. Para a gente trabalhar no laboratório, quando a gente olha uma aluna assim, a gente sempre chora, porque é muito diferente de formigato. Basófilo, então, ó, vai lá de novo. Raro em aves. Eu já peguei valor de diferença de outras aves que a gente estava pesquisando para a Cris, estava lá, basófilo. 2 a 3, 2 a 3%. Então, tem muita disparidade de informação ainda, né? De silvestres. Assim. Linfócito, o que serve linfócito? Tem muitas doses em aves que dá linfocitose, dá linfopenia. Ele produz anticorpo, né? Todos eles são redondinhos, então tem muita diferença. Cão, gato e ave. A única diferença é que é, quando ele tiver aumentado ou diminuído, as causas podem ser diferentes. Os cães, os felinos, as aves, os répteis. Monócito, qual que é a função do monócito? Fagocitose, né? Ele é monócito no sangue e macrófago no tecido. Se você tem uma monocitose no momento, algo está acontecendo com o seu paciente. Vamos pesquisar. E todas essas alterações pequenininhas que eu vejo, ó, o vacúolo, né? Aqui o material genético dele está diferente do que eu vejo, uma parte mais roxinha, uma parte mais branquinha. Tem relevância isso? Tem. Significa que esse monócito está extremamente ativado. Alguma coisa está acontecendo, está acontecendo já pelo menos umas duas semanas. Tá? Uma série de processos crônicos de mais de duas semanas. E os famosos trombócitos, que a gente tem várias literaturas que dizem que trombócitos nas aves e nos répteis, que a gente não pode falar para quê, trombócitos, são células que têm característica de pluripotência. O que, que é isso? Ele age como se fosse uma célula tronco. Sabe a célula tronco humana? O que, que ela faz? Qual que é a principal característica dela? Qualquer outra que ela quiser, não é isso? Os trombócitos de aves e répteis têm essa característica. Ela pode se diferenciar em outro trombócito. Ela pode se diferenciar em leucócito e começar a fazer fagocitose, né? Tem uma fagocitose, é pinocitose, ou pode se diferenciar em massa. Ou seja, é uma célula homeusão. Se precisar, em situações extremas, ela coloca essa característica de ação. Fora que ela media vários mediadores inflamatórios, que ajuda mais ainda na inflamação, né? Ou seja, piora. Hematozoários. Aves répteis também possuem hematozoários, entre eles a leishmaniose. Então, às vezes tem um jabutizinho, né? Um lagartinho, uma serpente, pode passar leishmaniose? Pode. Não significa que eles carregam o parasita da leishmaniose, não. Significa que se algum vetor, que seria um mosquito, se esse vetor estiver contaminado e picar qualquer réptil, você tem contato com esse réptil ali, você pode se contaminar também. É comum? Não é. Não vi nenhum caso nem na literatura, mas existe a possibilidade. Se existe a possibilidade de eu encontrar um desse no esfregaço de um réptil, eu preciso relatar para o clínico. Tá? E aí o clínico vai chegar nas conclusões dele. Isso aqui só para você ter uma noção de como é fácil trabalhar com silvestres. Cada coluna dessa é um animal. Tá? Isso aí, cada animal, cada coluna dessa é um valor de referência para aquele indivíduo. Então, esse valor de referência é para essa bailarina regulada, esse valor de referência para esse valor para esse. Então, não existe em cão e gato valor de referência para cão e um para gato. Não. Existe valor de referência para cada espécie de ave, para cada espécie de répteis, para subespécies também. Tá? Então, tem que andar com um manualzinho de valor de referência embaixo do braço. Vai fazer o programa? Qual é a espécie? Vai lá, procurando o manual e coloca a espécie. É um trabalhão. E eu falei para vocês, né? Os répteis, eles fazem a hematopoese, não somente na óssea. mas como a gente falou, intravascular. A hemácia do réptil se divide em duas, se for necessário, se tiver uma anemia muito grave. Isso é um processo extremamente desenvolvido, né? Mostra que é um animal bem, bem desenvolvido. Os trombócitos, que a gente falou da característica de hemipotência. Ó, hemácia dos répteis é um pouquinho mais gordinha que a das aves, mas ela tem o mesmo núcleo, né? E essa foto mostra bem a diferença de uma célula jovem e uma célula madura. É isso que eu olho no microscópio. Eu olho a cor desse citoplasma, eu olho o tamanho desse núcleo, se esse núcleo está mais gordinho, está mais magrinho. E isso eu relato no hemograma para vocês. E aí vocês vão interpretar. Tá bom? Não, né? É direto? Opa, não. Quer tomar um cafezinho? Sim, 10 minutinhos? Tem 10 minutinhos? Esse slide aqui mostra exatamente o que a gente está falando, tá? Esse aqui é o mesmo animal que a gente coletou a amostra dele. A gente não, né? O trabalho. Mas foi coletada a amostra desse animal. Em janeiro, março, junho e outubro. Mesmo animais, tá? E a gente percebeu que esses mesmos indivíduos, que é da mesma espécie e tudo mais, eles apresentaram diferenças no padrão hematológico dele de acordo com a sazonalidade, de acordo com a estação do ano que foi feita essa coleta, o que comprova que a sazonalidade, bota o período, interfere diretamente nos exames hematológicos desse indivíduo. Tudo bem? Isso a gente... Eu acredito que não tem exame candidato com esse raciocínio, né, de coletar do mesmo animal em diferentes estações do ano. Mas isso tem bastante em silvestre, a gente consegue identificar que realmente muda bastante os resultados do hemograma desses indivíduos. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, porque aqui, ó, 3.1 heterófilo para 5.8 é uma diferença grande, que às vezes você vai pensar, nossa, esse animal está com alguma infecção, alguma coisa, e não é, tá? É aquele padrão daquele animal para aquela célula, para aquela estação do ano. Esse caso lá, aves e répteis, ou... Ah, silvestres, né? Silvestres. É que aqui é um réptil, aqui é um quelônio. Sim, é silvestre. Mas a gente observa que tem isso assim, tá? Ó, tá vendo? Já passou muito. Coelhos. Coelhos também possuem heterófilos, né? E o coelho, gente, é muito comum ele não apresentar leucocitose em casos de inflamação e infecção. Mas ele apresenta o quê? Neutrofilia. O que isso significa? Tem coelho que tem piometra. E às vezes você faz um hemograma para ver se tem avaliação uterina, para ver se tem aumento de cornos uterinos. Faz o hemograma, aí você faz o hemograma, você espera ver um resultado, parece que tem cão e gato, aquela leucocitose acentuada. Só que aí não vem. Por que não vem? Porque não é padrão dos coelhos apresentar leucocitose nesses processos inflamatórios, mas sim o quê? Neutrofilia, alterações de vacúolos citoplasmáticos tóxicos, que demonstram que é um processo infeccioso. Então, o padrão de interpretação do hemograma de coelho também é diferenciado, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa aqui dos ferretezinhos, né? Dos furões. Os machos a gente chama de elfos e as fêmeas a gente chama de dils. E existe valores de referência de hemograma para os machos jovens, machos adultos e para as fêmeas. Tá? Ó, inflamação também não gera leucocitose. Então é difícil a gente diagnosticar uma inflamação ou uma infecção severa nesses pacientes através só da contagem total de leucócitos. A gente tem que avaliar todas as outras células brancas que tem nesse hemograma. Se mudou de proporção, se tem alguma alteração condizente com a infecção, por exemplo, vacúolo citoplasmático, granulação tóxica, que mostra que aquela célula está em intensa atividade e que algum parasita existe nesse animal. E o organismo dele está tentando debelar essa infecção. Tá bom? Ó, desvio à esquerda. Desvio à esquerda é uma alteração que acontece no sangue quando você tem uma infecção severa. A medula começa a jogar no sangue células jovens, porque as células que estão lá não estão dando conta da infecção. Então começa a jogar leucócito jovem nessa circulação para ajudar a resolver essa infecção. Isso é raro nesses animais, só que é comum em cães. cães com piometra, né, com alguma infecção severa, a gente encontra nos cães, nos ferrets não. Tudo bem? Vou passar aqui, passar essa parte aqui, tudo já falei pra vocês, tá? Exame parasitológico de fezes. A Cris gosta bastante de pedir o exame parasitológico. E para animais silvestres é um exame de grande valia. Esses animais, principalmente aves, eles têm uma quantidade de levedura fisiológica nas fezes. A gente vai ver na próxima foto. São essas bolinhas aqui, ó. Tá? Se eu fizer exame parasitológico dessa ave e ver, sei lá, uma aqui, duas, três, quatro, a gente coloca presença de leveduras uma cruz. Se eu ver um campo no microscópio, uma imagem no microscópio, com essa quantidade de levedura que tem aqui, que é cada bolinha dessa, ó, isso aqui já é quase três cruzes de levedura. O que isso significa? Essa levedura, ela só vai entrar em multiplicação intestinal, multiplicação exagerada, exacerbada, se esse indivíduo tiver alguma patologia, estiver gerando algum estresse, por exemplo, né, mudou de ambiente, o dono morreu, cai a imunidade desse animal e essas leveduras aumentam absurdamente a quantidade nas fezes. Isso a gente consegue saber que esse animal está no processo de estresse, seja ele infeccioso, seja ele mudança de ambiente, tá? Ou o proprietário faleceu, que é muito comum, as aves elas sentem nessa mudança de indivíduos na casa. A gente tem essa megabactéria, que a gente chama, mas o nome científico é esse. Se a gente encontra nas fezes dessas aves, também é um indício que esse animal está com a imunidade baixa. Essa levedura não pode aparecer nas fezes das aves. Se aparecer, tem que ser tratada. E essa levedura também, se aparecer em grande quantidade, não pouquinho, mas grande quantidade, a gente já tem que começar a tratar, que é com aquela medicação chamada nistatina. Aí tem todo um protocolo de tratamento e tudo mais. Tá? Coxídeas também nas aves, ó, que é uma zoonose, que é bem comum, né? Animal também estressado, vai aumentar esse número de coxídeas? Vai. Entra naquilo que a gente falou, a relação parasita-hospedeiro. Se o hospedeiro está saudável, o parasita que ele alberga não tem como se multiplicar, porque a imunidade dele está boa e ele não vai conseguir sobreviver no hospedeiro. Se o hospedeiro está com algum problema que gera uma queda de imunidade, esses parasitas vão começar a picocar por tudo quanto é canto. E o animal fica doente e começa a ter sintoma clínico. Que aí é a hora que ele chega pra gente lá na clínica. Tá bom? Dentre outros vermes, né? Entamoeba, né? Balantídeos, são protozoários que a gente encontra comumente em fezes de répteis. Né? Ali entamoeba é a famosa ameba, né? Que a gente aprende na escola. A gente encontra também no exame parasitológico de fezes. Mas Bianca, você falou que isso é fisiológico, então não precisa tratar. Você não precisa tratar desde que esteja numa quantidade baixa. Se tiver aumentado, aí a gente vai tratar. Tá bom? Deixa eu ver se vai passar. Eu acho que vai. Vamos ver, peraí. Ah, droga, não vai. Um vídeo tão bonitinho. Peraí. Ó. Tá vendo aqui que tem umas bactérias, umas coisinhas, uns espiralzinhos? Ai, peraí. Espiralzinho nadando aqui, ó. Isso aqui é um exame parasitológico de fezes de jabuti a fresco. Eu peguei um pouquinho da amostra, misturei com o soro fisiológico, coloquei na lâmina e olhei. Essa bactéria aqui chama Campylobacter. É uma bactéria extremamente agressiva, faz parte da flora desses animais. Se a gente tiver contato, a nossa comunidade já não tiver lá aquelas coisas, a gente pode desenvolver diarreia serossanguinolenta e dependendo da imunidade do indivíduo, se é uma criança, se é um idoso, se é um HIV positivo, faz quimioterapia, que a imunidade está baixa, a pessoa pode vir até óbito. Ela é bem agressiva, ela é resistente a maioria dos antibióticos, então tem que tomar cuidado. Tá? Campylobacter. Aí, deixa eu colocar a imagem para vocês. Essa aqui é a mesma. Aqui, ó. Essa aqui é a famosa ameba, também é uma amostra fresca de jabuti. Né? Uma aqui, outra aqui. E esse animal, gente, ele estava saudável, com o corpozinho bonitinho, firme, estava se alimentando bem. Então, um animal que oferece risco de contaminação pra gente em casa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter higiene pra limpar onde esses animais ficam. Ó, outro protozoário ciliado, ó. outro aqui. Essa quantidade que tá aqui é normal. Não, exame direto. Direto um pouquinho de fezes, coloca na lâmina com soro. Olha esse aqui, ó, que diferença. Tá vendo um monte de coisa se mexendo? Tá vendo? Tá tudo se mexendo. Essa é uma quantidade de protozoários que tá totalmente exagerado. Esse animal tá tendo, por algum motivo, estresse, queda de imunidade, e esses protozoários estão extremamente aumentados nas fezes. Tem que tratar? Tem. Tá? Essas duas fotos são de um tigre d'água que uma aluna trouxe na aula prática. O animal super saudável, super bem. Aí ele fez cocô na aula. Aí a gente pensou assim, pô, vamos fazer um exame? Só pra gente, curiosidade. Aí ela falou, não, Bianca, acho que não vai dar nada. Eu acabei de vermifugar faz 10, 15 dias. A hora que a gente colocou a amostra no microscópio, tava lotado dessas larvas. Lotado. Tipo, cada canto do microscópio tinha umas duas, três. Aqui é vermífugo. Tá? Essa aqui é a Pogona da Vanessa, a nossa estagiária. A Pogona é um lagarto. Isso aqui são coccídeas. É uma zoonose, tá? Comum na flora desses répteis, mas claro, não em grandes quantidades. Aqui tinha muito. E além dessas coccídeas, tinha esse ovinho que a gente chama de oxiúrios. Alguém lembra de alguma coisa assim, quando a gente fala oxiúrios? Esse oxiúrios aqui, enfim, tem muito. É criança. 4 até 7 anos. É comum aparecer, porque a criança ela brinca, põe a mão nas coisas, leva a mão na boca e não lava a mão, né? E este bonito aqui, ele causa coceiras no... insuportável. Eu sempre, quando era criança, eu tive, né? E a Pogona da Vanessa tinha, assim, grandes quantidades nas fezes dela. O animal estava extremamente saudável, as fezes bonitas, se alimentando. Ela tinha uns 4 ou 6 meses. E quando a gente colocou essa amostra de fezes dela no microscópio, a gente assustou. Falou, caramba, mas tem tudo isso na amostra dela? É normal, não é? E a gente foi pesquisar, a gente viu que é comum. Mas, claro, imagina um animal desse, que é o que eles faziam, dormia na cama, passava pela casa toda, tem contato com outros animais. Tudo bem, onde ela faz cocô é o viveiro. Mas você está tendo contato com esse viveiro, está limpando. Então, a chance de você se contaminar e todos os outros indivíduos da casa se contaminar é muito grande. Né? O namorado beijava a pogoninha na barriga, depois beijava ela, e depois ela beijava o pai, que beijava a sogra, que beijava... Entendeu? Intercâmbio de parasitas, olha que delícia. Olha essa foto das fezes dela, olha quanta coccídia. Isso aqui já teria que tratar, só que ela não tinha sintomas. E aí, vamos tratar? Não vamos? Não tratou, porque ela estava bem. Né? A relação parasita-hospedeiro ainda não chegou no ponto que ela começou a ter sintoma. Não tratou. Depois a gente repetiu, depois uns 2 meses, essa amostra, não tinha mais nada. Nada, zerada. Vai entender, né? Coelhos. Alguém aqui tem coelho? Coelho. Você já deve ter presenciado seu coelhinho comer o próprio totô direto no lobo, né? Você nunca viu isso? Essa cena linda? Um dia você vai ver. Não, isso é normal. Tá, gente? O coelhinho comeu os próprios cocôzinhos do próprio lolo. Esse cocôzinho que ele come chama secotrófos. E o ato dele comer secotrófos chama secotrofagia. Isso é um comportamento fisiológico dos coelhos, porque esse secotrófico, ele sai nessa carinha aqui, ó, ainda tem muitos nutrientes que o coelho vai ter que ingerir de novo para terminar de digerir. Só que tem veterinário que vê esse comportamento, não entende da biologia do animal e manda amostra lá pra gente fazer exame de fezes achando que o animal tá com verme, porque ele tá comendo o próprio cocô. Esse pensamento funciona para comer gato, de repente. Também gato que come o próprio cocô, algo está estranho, porque gato ele é muito educado. Muito educado, cão que é porquinho. Tá? Então eles mandam pra gente essas amostras achando que vai dar um resultado super positivo, aí dá negativo. O clínico liga falando que o meu exame está errado. Bianca, é impossível dar negativo. Repete essa análise. Falei, repito. Então você me manda amostra fecal e não secotrófos. Ou você me manda uma amostra que de repente esteja não com esse aspecto tipo Nescaubol. Eu quero uma coisa mucosa. Isso que parece. Eu sempre me pedi agora. Nescaubol. Bom aquele negócio, né? Outra coisa comum em coelhos que a gente não pode achar que é patológico. O coelho, ele tem um metabolismo de cálcio extremamente diferente de cão e gato. Por quê? A presa dele cresce constantemente, e a gente tem que ou corta ou lixa, né? Então ele precisa de muito cálcio na circulação para repor esse crescimento dentário, sempre crescendo. Às vezes tem coelho que ele já tem essa concentração, em média 50% a mais de cálcio no sangue do que cão e gato, e por uma dieta inadequada, a pessoa dá uma alimentação inadequada e esse cálcio aumenta mais ainda na circulação. E aí esse indivíduo começa a ter muita cristalúria, que é essa areinha aqui, vocês estão enxergando? Isso aqui é cristal na urina. Até determinada quantidade é normal. Passou dessa quantidade, esse animal vai começar a ter problemas urinários. Dentre eles, o quê? Ó, olha lá o garoto provete, ó. Cálculo urinário. A bexiga de coelho. Por quê? Muito cálcio na circulação. Ou por problemas de metabolismo, ou por dieta inadequada. E aí a gente faz o exame de urina e detectamos esses cristais na urina. Tá? E a gente quantifica esses cristais que a gente detecta na urina. E aí o clínico vai pensar se ele vai tratar ou não, se vai mudar a dieta ou não, o que, que ele vai fazer. A minha função é relatar o que eu estou vendo no microscópio. Quem decide o que vai fazer é o clínico. Tá bom? Fungo. Animais silvestres também passam fungo. Então, as meninas que têm essas unhas enormes, lindas, maravilhosas, sempre bem pintadas, né? O cabelo longo, liso, cuidado. Tá? Animais silvestres também passam alguns fungos, dentre eles micrósporo, bem comum em cão. Tricófito, comum em felinos, né? Que tem essa característica aqui de ser esse espiralzinho. E um trabalho no Abrava em 2014 já detectou criptococose em coelho. Então, fungos também são zoonoses e os silvestres também passam, principalmente coelhinhos. Sarnas, alguém já viu ave com sarna? Né? Então, elas se depicam, né? Se machucam. Algumas calopsitas chegam assim pra gente e a gente não consegue saber onde raspar, porque na verdade é uma sarna com passarinho, né? Nem um passarinho com sarna. A gente não sabe o que vai coletar da onde ali. Tá? Mas é fácil o diagnóstico, a gente encontra o ácaro no microscópio, é muito fácil de ver. Tá? Coelhos também, né? Sarna no ouvido, corpo, coça muito, eles se machucam. Os coelhos eles têm a pasteurella, que é uma bactéria que faz parte da flora deles também. Então, às vezes, se coça, se machuca, dá outro traumatismo, esse outro traumatismo é contaminado pela pasteurella, cria abscessos, aí vira uma bola de neve, você não sabe onde começou, que acabou. Não sabe nem de onde coletar, porque o bicho inteiro é uma crosta só. Né? E não leva muito tempo para ficar assim, não. É bem rápido, tá? Não é que o proprietário não é zeloso, não. É que é rápido mesmo. Tá vendo que tem uma unha aqui, uma aqui e uma aqui? E tá faltando uma aqui nesse dedo? Essa unha caiu por causa de fungo. Sabe quando você vê aqueles tiozão assim, meio... não tão vaidoso? Você vê... a unha do pé, e você olha o dedão, não tem mais unha. É exatamente isso que acontece. O fungo, ele já está tão inserido ali, que ele já corroeu tudo que corroeu ele. Ele gosta de queratina, né? Ele gosta de células mortas. Ele vai comendo ali, cai a unha. Aí você começa a olhar, cai outra unha. E aí você tenta fazer uma análise disso daqui, você não sabe de onde coleta, como você faz a análise, porque já está tudo contaminado. Tem casos, às vezes, que o dedo está tão contaminado, não tem mais unha, tem laboratório que às vezes pede pra você amputar o dedo e mandar o dedo pra fazer cultura. Né? Graças a Deus isso tá ficando menos comum. A gente tenta fazer uma biópsia, que na biópsia você usa colorações especiais e detecta o fungo. Mas fungo é complicado e tratar também, né? Bem complicado. Antifúngico por 6 meses, 1 ano. Extremamente patóxico. Pode ser até a criptococose. Sabe lesão do gato que a gente chama de nariz de palhaço? Vocês já tiveram clínica de cães e gatos? Não. A criptococose do gato é um fungo que corrói, vai corroendo a cartilagem do nariz, chega até no osso. É horrível. E passa pra gente. Mas nessa foi interessante crescer com esse nariz. Pode ser fungo. Onde tem fungo, você tem a criptococose, né? Então forma um tecido ali a mais, né? Tá? Chinchila, alguém tem chinchila aqui? Não? Chinchila também tem muito hipercrescimento dentário. Se você não fizer o manejo desses dentes, você tem diferença, malocclusão dentária, né? Pode criar abscessos, que é realmente essa bolinha que está aqui, ó. Isso aqui é um abscesso. Se você ficar com uma agulha, sai pus, que é exatamente aquele pus ali. tá? Então, às vezes, a gente recebe animais assim, com esse abscesso, drena o abscesso, faz o exame para verificar qual antibiótico a gente vai usar. Mas não adianta só tratar o abscesso, tem que fazer o tratamento dentário, encaminhar para um veterinário especializado em odonto de silvestre, que tem um jeito certo de acertar a presa, não é só chegar e cortar, tá? Senão o animal muda toda a oclusão do animal, ele para de comer. E o último slide, nosso último caso, mais exótico, né? Uma colega, um colega que atendeu lá no laboratório, uma tiazinha chegou com um balde. E aí a gente não entendeu nada, quando a gente olha, tem um peixe lá dentro. Ela chegou desesperada, tadinha, deu muita dó. Ela foi atendida pelo Dr. Ivan, que atende junto com a Cris, e o peixe estava cheio de nódulos pelo corpo. E assim, vários nódulos. Não é esse o peixe, mas é dessa espécie, tá? Vários nódulos, bem feio assim. E aí ela chorando, lá, o Dr. Ivan atendeu, e esses nódulos, o Dr. Ivan fez coleta de citologia, né? Porque já que é nódulo, pode ser tumores. Vamos fazer uma citologia. Fez a citologia, puncionou esse nódulo. Na hora que ele puncionou, entrou com a agulha, sai aquele pus, meio caso, meio pus, meio não sei o quê, porque já tinha misturado com o muco da pele, misturou com a água que estava suja, com aquela maçaroca, né? E aí a gente fez a cultura antibiograma desse material que estava dentro desses nódulos, detectamos essa bactéria Aeromonas, mas assim, não foi com essa facilidade, essa tranquilidade não, tá? A gente sentou, pensamos, o que vamos fazer? É um peixe, eu nunca coletei nada de peixe, eu não tenho referência bibliográfica, nada de peixe, vamos sentar e vamos estudar. E estudando, vendo vários artigos, a gente detectou que essa bactéria é bem comum no trato intestinal dos peixes. Então, como o peixe ele faz cocôzinho de mesmo nada, né? Essa bactéria sai do intestino, caiu na água, e aí essas bactérias colonizaram esta água e por algum motivo começaram a causar abscessos nesse peixe. E aí, pergunto para vocês, como vocês acham que a gente coletou essa secreção? É um peixe? A gente tirou da água? Não. Nós deixamos ele com a cara mergulhada na água. É, pensei, como que eu vou coletar, tirar o peixe da água? Não pode, vai morrer. A cara mergulhada na água, o corpo para fora, e coletando, a gente não podia nem passar o algodão com clorexidina, com nada, porque tem um muco, né, na pele, na escama que você não pode tirar. E coletou o material, fez análise, enfim, o Dr. Ivo tratou, meio que empiricamente, porque também tem muita literatura. O peixe está ótimo, a tiazinha está feliz da vida, e ela está tão feliz que ela quer abrir um pesqueiro. Né? E aí, só espero que ela não leve mais peixe, eu tenho que chamar o pelo pesqueiro. Eu só vou lá só se eu for pescar para comer peixe. Eu quero fazer exame de peixe, não, chega. Tratou viral? Hã? Tratou viral? Foi na água? Ele estava em dúvida se ele ia colocar na água, porque colocando na água, você também mata fora da água. E a flora bacteriana da água também é importante. Então, o que eu me lembro que ele falou, ele tratou na água e tinha não sei que pomada que era, não sei onde que ele arranjou aquilo, porque o pessoal de Silvestres é MacGyver, né? E falou que melhorou o tratamento na água. Tem um medicamento para aves, é que eu não lembro o nome. Ele falou que também deu uma proprietária pingar no bico, na boca, sei lá. E melhorou. Mas assim, deve ter alguma coisa por trás disso, porque o peixe ele não vai se contaminar com a bactéria do ambiente que ele vive assim por nada. Ele tá achando que o peixe tem algum tumor que tá diminuindo a imunidade e isso que ele tá desenvolvendo. Mas não sei, pode ser que ela apareça em breve lá de novo com esse peixinho. Aí eu vou falar, filha, frita logo esse peixe, manda pra dentro. Isso. Né? É isso aí, gente, agora acabou de verdade. Foi muito divertido, eu queria ser um mais rápido, vocês estão cansados, mas é muita coisa, ainda tem mais ainda, mas não dá tempo da gente falar. Tá bom? Boa sorte na prova, mas duas questõezinhas já estão garantidas aí. Quem anotou, ó. Tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigadinha.